Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Cup Series, que foi uma corrida boa, uma corrida movimentada. Uma corrida que eu sim esperava para ver, né? Ellen Michigan, são duas coisas que eu sempre estive esperando para ver com esse novo pacote aerodinâmico aí. Não foi como eu queria ver, né? Não foi assim, tão intensa como eu pretendia ou achasse que fosse, né? Não foi dessa forma aí. Mas foi uma boa corrida, tá, pessoal? Não podemos também só jogarmos pedras também não, né? Foi uma boa corrida sim, né? Tivemos aí, como eu falei no vídeo, tá, pessoal? Vai lá no YouTube, lá no meu vídeo, lá, Léo Guina, tá? Procura lá Leonardo Guina no YouTube lá, que você vai achar meu canal lá. Eu falei sobre um protesto na sexta-feira que aconteceu aí dos pilotos, tá? Quando foi no round 3 do qualifier, onde que eles realmente não foram atrás da pole, tá? Todos os pilotos esperaram para sair no último e não foram atrás da pole. Foi uma forma de protesto, os pilotos não estão gostando desse novo pacote aerodinâmico aí, não estão gostando, não querem, estão querendo boicotar isso aí, mas parece, e o vice-presidente da NASCAR falou que realmente não quer mudar o sistema, que ele sabe sim que precisa melhorar, mas que não vai retroceder, que quer evoluir esse novo sistema aí, tá? Ele falou também sobre o sistema do qualify também, que não vai voltar a ser single car como era antigamente. Isso aí é uma, ele falou que é uma ida sem volta, tá? O sistema de qualify. Então, vamos esperar a cena dos próximos capítulos aí. Esse foi o fato que marcou a sexta-feira lá em Califórnia, no qualify em Fontana. Certo, pessoal? Bom, tivemos aí então, ninguém marcou o tempo, então ficou com os tempos do round 2, tá? Então, o Aston Dillon ficou com a pole, tá, pessoal? Então, parabéns ao Aston Dillon pela sua pole aí. Uma pole que não foi pole lá em Fontana. Bem legal aí, né, pessoal? Bom, corrida da Cup Series foi uma corrida mais movimentada, bem mais movimentada que a Aston Series, porque a Aston Series foi um porre, né? Como eu falei, só algumas brigas ali no top 10 ali, top 15. Na Cup já não, foi um pouco mais diferente e tivemos bastante boas batalhas, tá, pessoal? Agora o que realmente preocupa, pessoal, não sei se vocês também ficam preocupados, né? É ver a deficiência que está a Chevy, tá? A Chevy tá muito bem, não. A Chevy tá passando por maus lençóis aí com o seu Camaro ZL1. Realmente o carro é lindo, né? O carro é maravilhoso. Mas o desempenho na pista não tá dos melhores, não, né? Eu não queria tocar em assuntos fora de corrida, porque eu vou falar no terceiro bloco, mas eu preciso aqui falar, né? Alguns aí, né? Eu li. Alguns falaram que realmente a Ford não deveria ter tocado o Fusion, porque vão tocar o Fusion e vão começar a andar muito mal, assim como foi a Chevy. Eu falei, pessoal, calma, porque realmente a Chevy não está no bom momento, tá? A Chevy não está bem, né? Agora a Ford está bem. A Ford não é só a questão de trocar uma bolha ou não. Pode colocar até a bolha do Fusca, não é a Ford, é Volks. Pode pôr até a bolha do Ford Ka lá, né? Que é o Fusca da Ford, aqui no Brasil. Pode pôr até o Ford Ka lá, pessoal, porque realmente o negócio vai funcionar, porque o momento da Ford é bom. A Ford, pessoal, está bem no automobilismo, não só na NASCAR, mas mundial, tá? A Ford está ganhando não sei na onde, ganhou não sei no que, ganhou lá na Austrália, na Supercars lá, ganhou lá na IMSA, ganhou um monte de lugar aí. Né? Chegou a 500 mil vitórias ano passado, se não me engano, 200 vitórias lá no ano, sei lá. Então, assim, 500 vitórias. Então tá assim, tá fluindo, entendeu? Tá, o negócio tá legal pra Ford. Então a Ford trocar de bolha, pessoal, mínimo, tá? Porque a Ford só trocou ali os decalquezinhos do carro, tá? Agora em vez de ter os decalquezinhos do Ford, do Fusion, vai ser os decalquezinhos do Mustang. O resto, pessoal, continua a mesma coisa, tá? Debaixo ali daquela casca lá que nós vimos por fora lá, é a mesma coisa a Ford, tá? Então a Ford continua com um excelente motor e realmente é um motor que tá dando trabalho, tá, pessoal? Até os Toyotas que estavam muito bem aí, tá dando trabalho para andar junto com esses Ford aí, tá? Os Ford estão bem, pessoal. Mas enfim, vamos lá. Seguindo aqui, tá? Uma corrida muito boa, corrida que eu gostei dessa corrida de Fontana aí, tá? Também foi aquela corrida com açúcar, né? Aquela corridinha, aquela comidinha lá de Santa Casa, né? Bem sem sal, tranquila. Mas foi uma corrida um pouco melhor, tivemos algumas boas brigas ali. Tivemos bastante confusões nos pits também, né? Parece que a NASCAR agora virou ter bastante confusão nos pits. Tivemos também um incidente aí entre o Kyle Larson. Não, o Kyle Larson foi envolvido. O nosso amigo Matt Truex Jr. também foi envolvido. O Rick Sarro Jr. também foi envolvido. Mais uma vez que se envolve, né? O Austin Dillon também, o Porto também teve problemas, tá? E no finalzinho da corrida tivemos aí. Foi no finalzinho que foi essa bandeira amarela aí realmente que deu chances e abriu portas para a vitória do Kyle Busch, né, que foi quando o 43 teve problemas, o Bubba Wallace, né? O Bubba Wallace, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, que tá em maus lençóis, hein, Bubba? Não tá em maus lençóis, tá? Mas a RPM perdeu algo importante, pessoal. Que, assim, ó, infelizmente o automobilismo onde não tem dinheiro, as coisas não fluem. Então, daqui a pouco eu falo sobre isso daí. Mas vamos lá, vamos seguir aqui sobre a corrida, tá? Como eu falei, divisão dos boxes, vamos falar sobre a corrida, depois eu falo das outras coisas fora aí, pra não bagunçar os assuntos, tá? Então, pessoal, a corrida da Cup aí foi interessante, eu gostei muito, tá, da corrida da Cup. Só pra fazer um adendo aqui, tá, pessoal? Só apenas um piloto não completou a corrida, que foi o Clint Bowyer. Os outros, todos os pilotos chegaram, eu não posso falar andando, né? Porque andando é fake, quem anda é gente, né? Animal, nós andamos. Mas todos os carros chegaram rolando na pista, né? Com os pneus rodando na pista, né? Todos os outros 37 carros, numa baixa, tá? Apenas 38 carros inscritos, né? Realmente tá diminuindo. Parece que Marshall tem 36, tá? Ainda não saiu o oficial, que sai só na quinta-feira. Então eu gravo na quarta. Então eu não vou ficar meio sem saber aí. Realmente isso daí. Mas eu devo comentar na semana que vem com vocês, na edição 183, tá? Então, pessoal, foi uma corrida boa. Uma corrida que eu gostei aí. Destaques tivemos bastante, tá? A vitória do Cabucho daqui a pouco eu falo. Tô segurando o assunto aqui, tá? Mais uma vez, Joey Logano e Brad Keselowski juntos, colados, prontos para vencerem ali próximo ali no top 5, batendo ali. O Ryan Blaney também um pouquinho mais próximo também, mas tava lá. E o cara também que tá assim, ó, tá louco para vencer também esse ano aí. Tá assim, ó, tá se mordendo já para conquistar uma vitória também esse ano aí, é o tal do Kevin Harvick, tá? Ele tá ali, tá que não aguenta, tá? Eu acho que essa vitória deve vir, pode vir com certeza em março. Mas enfim, é um assunto daqui a pouco eu falo também sobre isso. Tivemos ali também o Kurt Busch, pessoal. O Kurt Busch é um assunto que eu já quero falar agora, tá? O Kurt Busch, pessoal, fez um grande ano na Chip Ganassi, tá? Grande mesmo. Parece que as coisas se inverteram, né? Antigamente, né, quando tava o Kyle Larson e o Joe McMurray, os dois andavam junto ali no top 10 e tá, tal, beleza. Aí não sei o que aconteceu com o Joe McMurray, que de repente o Joe McMurray ia parar lá na 20ª posição e o Kyle Larson aparecia dentro do top 5, ou às vezes até no top 5 ou no top 10, tá? Esse ano tá um pouco diferente as coisas aí, né? Deu uma invertida aí, não sei se é o dinheiro da equipe que é bom só pra um carro, tá? Não sei o que tá acontecendo aí. Mas tá invertido. Tá certo que o Kurt Busch não tem grandes resultados assim, né? Não tá com vitória, um monte de top 5, 50 mil top 10, tá? Mas os números estão bem diferentes, estão invertidos. Por exemplo, vamos lá, né? Nessa corrida aqui, o Kurt Busch ficou fora, foi o sexto colocado, ficou aí top 10 pra ele, pro Kurt Busch. O Danny, só completando aqui, tá? O Danny Hedley foi o sétimo colocado. Parabéns ao Danny Hedley, porque o Danny Hedley foi punido por velocidade. Próximo ali, naquele momento, quando começa a fazer a virada para a parte final da corrida. Então, parabéns ao Danny Hedley pelo seu top 10, porque ele se recuperou, conquistou o top 10. Isso é um excelente resultado, tá? Então, eu vi até uma zoação ali, uma zoação com o Danny Hedley no WhatsApp. É, falando que se o Danny Hale foi punido, levou volta, ele não recuperou nunca, então não vai ser hoje que recuperar. Então tá aí, pode lamber aí o resultado do Danny Hale, tá? É, isso eu falo assim com pessoas maldosas. Quando eu falo que tem que se admirar resultados, tá? O Matt Truex Jr. foi o oitavo colocado, bom resultado também pro Matt Truex Jr., que vem numa baixa, não vem bem, mas salvando os top 10 tá ótimo. Eric Mirola, mais um top 10 pro Eric Mirola, gostei muito desse resultado do Eric Mirola aí, né? É, parabéns ao Eric Mirola. O Eric Mirola também, eu vi o shame do carro dele, vai estar lindo pro final de semana em março, preparem, tá? Do Bacon, acho que vai ser o do Bacon nesse final de semana que vai correr lá em março, tô quase certo disso. O Austin Dillon também, o pole foi o décimo colocado, parabéns ao Austin Dillon aí, fechando o top 10, né? É, fazendo um bom resultado para a Chevrolet aí, que a Chevrolet está precisando da, pasmem pessoal, primeiro top 10 do Austin Dillon nessa temporada 2019. Realmente pessoal, a GM não está bem, tá? A Chevy não está bem esse ano, tá? O Chase Elliott foi batendo na trave ali, foi o 11º, e só para relembrar vocês aqui, tá pessoal, não tivemos nenhum dentro do top 10. Isso é um adendo aí, tá pessoal? É todo mundo fora do top 10. Tá muito mal a Entre Motorsport esse ano. Não vou nem procurar saber porquê. Não vou tentar fazer teorias da conspiração, teorias do favorecimento, teorias do que pode estar acontecendo, porque realmente nem que isso acaba, porque tá feio o negócio. Bom, o Chase Elliott, o melhor colocado da Indy Motorsport, foi o 11º colocado. O Kyle Larson foi o 12º colocado. Daqui a pouquinho eu falo sobre a Ganassi. O Daniel Soares aí na sua equipe nova foi o 13º colocado. Eu tava vendo o vídeo, pessoal, no YouTube lá do Eric Granado. Lá o Granado falou que o Kyle Larson, aquele cara que veio com um monte de dinheiro, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pessoal, não é bem assim, tá? O Daniel Soares não tá indo com aquele caminhão de dinheiro, tá? O Daniel Soares, porque a Aeros vai ficar apenas 8 corridas no carro número 41, tá? E eu já li, quando saiu a notícia, né? Nas primeiras ali, quando foi soltar o cheiro no primeiro, lá para Daytona, nas primeiras semanas ali, a próxima ali do final de semana em Daytona, nas primeiras semanas de fevereiro, a Stuart Haas falou que tá com problema de patrocínio, que vai ainda precisar de um patrocínio para colocar esse carro 41, tá? Se precisar, com certeza, eu acredito, tá? Que a Ayres deve aí tampar alguns buracos, se precisar. Mas até agora, ele tá correndo com o patrocinador da Haas Automation, que é o dono do carro, tá? O dono do carro tá bancando o carro. E a Ayres tá apenas 8 voltas, tá apenas 8 corridas nesse carro número 41, tá? Então não tem aquele malão de dinheiro, não. Então se o nosso amigo Daniel Soares não amarrar a carta, se não conseguir mais dinheirinho aí, esse lugar dele aí não dura 2 anos. Enfim, seguindo aqui, Rickson Rangel foi o 14º colocado, o William Barron foi o 15º colocado, e quase errei aqui. O Chris Buescher foi o 17º, Jimmy Johnson o 17º, Matt Benedetto o 18º, o Eric Jones 19º e o Paul Meller foi o 20º colocado. Então parabéns aí a todos aí. Paul Meller que caiu um pouco de produção, tá pessoal? Eu esperava um pouquinho mais forte esse comecinho aí. Ele foi bem 2 corridas e depois lá pra baixo, tá? Foi bem lá em Phoenix, né? Fez um bom final de semana, pelo menos nos practice ele foi bem. O qualify também, mas na corrida também não foi grandes coisas, não. O Paul Meller aí fechando o top 20, tá? Depois o Alex Bowman, o Alex Bowman apenas, 20ª colocação. O nosso amigo Ryan Newman na 22ª. Pessoal, com 6 da Roush, tá bom, viu? Não é nada melhor que isso aí. Talvez ali no top 15, talvez no 16º, 17º. Mas esses 6 da House, pessoal, é isso mesmo, tá? Não tem milagres aí não, tá? Então segue o jogo aí. O Ryan Priest também, 23º ali, é o que dá pra fazer também. O Mac McDowell aí, o David Regan, Matt Tiffith também, é isso aí mesmo, não dá pra fazer. O Tyler, o Ty Dillon também, 27º, isso aí poderia estar um pouquinho melhor, pelo menos dentro do top 15 ali, top 20, né, deveria estar. O Roush Stein com o fraquíssimo carro do Jay Robson e os carros da Starcom Racing lá no fundão, e é isso mesmo, bom Wallace aí, o 30º colocado, e aí vai lá embaixo, só tem, o Daniel Rank, que foi o 33º colocado, muito mal, o nosso amigo Daniel Rank. Tá pessoal, bom, voltando aos assuntos aqui, quero falar agora da comparação, uma comparação seria injusta, tá? Mas quero falar da Ganassi, desempenho da Ganassi entre Kyle Larson, eu ia falar Kyle Busch, entre Kyle Larson e Kurt Busch. Kyle Busch eu falo daqui a pouquinho, tô segurando pra falar. Bom, seguinte, pessoal, o ano passado nós vimos sempre o Kyle Larson fazendo, quase que eu falei Kyle Busch não, o Kyle Larson fazendo boas corridas, buscando os bons resultados, sempre aparecendo lá na frente, apesar do carro ser ruim, se não sei o que, ia lá e pumba, conseguia. E o nosso amigo Jay McMurray lá atrás. Aí chegou esse ano, chegou o Kurt Busch, temos aí agora o Kyle Larson só lá atrás e o Kurt Busch entregando os bons resultados. Pelo menos o Kurt Busch, pessoal, tá entregando bons resultados, tá? Não podemos negar isso do Kurt Busch, não. Podemos buscar uma teoria aí, por que isso tá acontecendo? Não. Não, porque realmente eu sinto, pessoal, que o Kyle Larson deu uma acomodada, tá? Deu uma acomodada, o Kyle Larson... Ele sentou um pouquinho aí, tá pensando, né? Então ele tá deixando de correr. Tava legal quando ele começou, pessoal. É legal quando o piloto vai com aquele brilho pra corrida, tá? Aquela vontade, aquela garra. Não, eu vou ganhar, eu quero ganhar, eu vou fazer bonito, eu vou peitar lá o Kyle Busch, vou peitar o Kevin Harvick, vou peitar o Joe Logano. E se vier, vamos pro pau. Tá faltando isso na NASCAR, tá? E o Kyle Larson era assim. Eu percebi que ele não tá mais fazendo assim, não. Ele não é mais isso aí, não, sabe? Então ele deu uma calma. E essa calmada, essa murchada que ele deu aí, tá aí o reflexo do resultado dele. São 5 corridas, apenas 2 top 10. Tem muita coisa pra acontecer ainda no ano. Tem ainda antes de chegar aos playoffs, tá? Tem muita coisa, tá? Mas o começo de ano, as 5 primeiras corridas aí, não tá legal, tá? Não tá legal. Não, eu não queria ver isso do nosso amigo Kyle Larson, né? Ver esse ritmo um pouco tanto indesejável aí. Tá certo que algumas corridas ele foi muito bem. Por exemplo, lá em Atlanta, ele apareceu bem lá em Atlanta, né? O nosso amigo Kyle Larson, ele durou cento e tantas voltas lá, mas ainda depois acabou ficando na 12ª posição, né? Ele que vem aí apenas com 2 top 10, não tem top 5, tá, o Kyle Larson. Mas assim, espero que logo ele venha com essa virada, ele volte a ter essa vontade aí, tá? Ele volte a ter essa virada de resultado aí, nosso amigo Kyle Larson. Em compensação, nosso amigo Kurt Busch segue em bom desempenho aí, tá? São 2 top 5 aí na temporada 2019 e 4 top 10 do nosso amigo Kurt Busch aí. O Kurt Busch, pessoal, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês aí, no próximo bloco, tá? Quando fazer uma análise do ano aí, Kurt Busch é o único piloto da Chevy que tem top 5, tá? Um número bem preocupante aí, certo, pessoal? Eu não tô gostando muito do resultado da Chevy, não. Então, parabéns aí ao Kurt Busch aí, que só vem com bons desempenhos. Realmente só em Atlanta, que quando ele teve aquele problema lá em Atlanta, acabou sendo coletado no meio daqueles tantos de acidente lá. Quem não foi, né? O Kurt Busch foi mal. Depois das corridas andou só bem, andou muito bem mesmo lá na frente. Então, parabéns ao Kurt Busch aí pelo seu desempenho, tá? Então, a Ganassi, pessoal, está bem? Um carro, outro carro não tá bem, não. Outro carro tá esquecendo de vir pra corrida, tá? Outro carro tá muito legal, não. Corridas fora do top 10 pra Kyle Larson realmente são resultados que eu não gosto, não quero ver do Kyle Larson, tá? Porque quando ele tá com vontade, ninguém segura esse menino. Ele é muito bom mesmo, eu gosto muito do Kyle Larson, de como ele pilota, tá, pessoal? Bom, o Oreck Mirola, pessoal, outro piloto que eu quero destacar aqui também, segue com um top 5 e 4 top 10, então o Oreck Mirola vai muito bem, obrigado aí, tá? E como eu já falei, né, o Austin Dillon aí com apenas um top 10 aí. Bom, pessoal, corrida que foi, como foi interessante aí, tivemos aí, mas só mais uma coisa, não sei, o assunto eu vou deixar pra depois, no outro bloco da audiência, né? Só pra terminar então o assunto, tá? O assunto que eu segurei aqui pra caramba pra falar, mas vou falar agora. Pessoal, esse assunto eu falei bastante lá no YouTube, então corre lá no YouTube lá, Leonardo Guinha, tá? Vê o vídeo lá que eu faço sobre as 200 vitórias do Kyle Busch. Assunto que eu vou falar agora pra também. Assunto que eu vou falar agora também pra vocês, perdão aí, que eu tô querendo falar muito rápido, porque eu tô um pouquinho de pressa também. Preciso trabalhar. Mas não adianta, a pressa é inimiga da perfeição. Mas lá tem, pessoal, eu falei bastante coisa dele, fiz comparações, eu vou fazer aqui também, mas eu acho que lá vai ficar mais completo que eu vou falar aqui, tá? Mas enfim, vitória de número 200 do Kyle Busch, somando as 3 categorias, tá? Que fique bem claro isso, tá? Não é que fique bem claro isso para poder merecer, opa, desce um pouco aí o mérito do Kyle Busch. Não, o mérito do Kyle Busch continua o mesmo, tá? Então parabéns ao Kyle Busch, venceu aí a corrida no domingo. na Cup, pessoal, ele soma agora 53 vitórias na Cup, tá? São 94 na Ivy Series e 53 na Turkey Series. Quem é bom de conta sabe que dá 200, tá? Eu tô falando que dá 200 porque eu acho que dá 200, mas nesse remédio. Porque é 200, né? Não fiz as contas, não. É, então, vitória número 200 aí do nosso amigo Kyle Busch. Pessoal, o que marca essa vitória do Kyle Busch? Tá? Primeiro, falando sobre a corrida. O Kyle Busch venceu a corrida. Tá, beleza. Qual que é o mérito dele ter vencido a corrida? Cara, ele teve um problema. Ele foi punido. Ele foi culpado. Ele se culpou mais uma vez. Foi punido, né, o Kyle Busch. E ele se recuperou na corrida. Tá? O cara levou a punição, foi lá, pagou a punição dele, tá, beleza. Levou volta, recuperou volta, ficou ali, tá, até que o Bubba Watson foi lá, chamou a amarelinha aí, ele conseguiu aí se manter na volta de liderança, tava tudo preparado, tudo certo ali. A dupla da Penske tentou mastigar, correr atrás dele, morder ele de qualquer jeito, mas não conseguiu. E o Kyle Busch venceu a corrida aí, então parabéns e mérito total do Kyle Busch, pessoal, falando da corrida, tá? Agora vamos falar, abrir o leque, falando um pouquinho das 200 vitórias do Kyle Busch, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, na minha opinião, Kyle Busch entra num hall, pessoal, especial. Tipo assim, tem uns degraus, né, de níveis pilotos que entram pra história. Por exemplo, o nosso amigo Trevor Bayne venceu lá a Daytona 500. Cara, o nome dele já tá no dia do aniversário dele. Cara, o nome dele já tá na história da NASCAR, tá? Quem gosta, tem gente que não gosta do Trevor Bayne, acho que o Trevor Bayne só enganou. Concordo, o Trevor Bayne só enganou, não é bom, realmente não é bom piloto. Mas o cara venceu uma Daytona 500, tá? Tem que ser enaltecido esse ponto aí. O cara venceu a Daytona 500. Vencer a Daytona 500, pessoal, é quase que igual vencer o campeonato, tá? É quase a mesma coisa, tá? Até o Marco Ottobo já falou isso, tá? Não tô eu inventando, não. Até o Marco Ottobo já falou isso, tá? Então, porque é um super resultado, é a corrida mais esperada, porque é uma volta do campeonato, uma corrida longa, difícil, uma corrida que é completamente aberto, tá? Até o Norman Bane, que larga lá na última posição, pode vencer a corrida, tá? Então, assim, é corrida aberta, pessoal. Corrida que realmente tudo pode acontecer, né? E a corrida mais esperada, a corrida já clássica, a corrida tem 50 anos, tá? A corrida quando meu pai nasceu, já antes do meu pai nascer, já corria lá em Daytona, já tinha lá todo o seu charme em Daytona 500. Então, pessoal, tem nomes que entram para a história da NASCAR por vencer a Daytona 500, tá? Então, são vários meios aí dos nomes entrarem para a história da NASCAR, tá? O legal da NASCAR é isso, não precisa só ser quem ganha corrida, quem ganha título, que, ah, o cara é bom, não, mas o cara ganhou corrida? Ah, mas o cara tem título? Não, então não tem, NASCAR não tem isso, tá, pessoal? NASCAR tem que se enaltecer os bons resultados, tá? Isso que é o mais importante da NASCAR, por isso que eu gosto muito da NASCAR. A NASCAR não fica bitolada igual, tipo, em Fórmula, né? Em Fórmula 1, por exemplo. Ah, bom é quem ganha. Se o bom é quem ganha, bom é quem é campeão. Mesmo se o cara ganha no campeão, o cara não é bom, né? Então, assim, bom na NASCAR não. NASCAR é diferente, tá? Existem corridas especiais. Se o cara conseguir aquelas corridas especiais ali, o nome do cara vai ser lembrado sempre na história da NASCAR. Então, voltando aqui, pessoal, sobre o Kyle Busch, tá? O nome Kyle Busch, coloca o nome dele aí entre aí os grandes, tá? Entre os grandes, não tem como negar isso, né? Tem pessoas que procuram, quem não gosta do Kyle Busch, procuram enaltecer, o cara tá lá faz 20 anos, nunca, tá 17, 16, né? Perdão, ele tá há 15, vamos colocar, faz 17 anos que ele corre, tá? Mas ele tá realmente há 15, porque foi 2005 quando ele começou a fazer full time, então vamos considerar o ano que ele fazia full time, que ele tinha condições, né, de disputar o título. Então, 2005 é o ano que ele tava fazendo full time pela Entre Motorsports, que ele tinha condições de fazer full time e lutar pelo título. Antes, part time não tinha nem condições, né? Mas enfim. Seguindo aqui o pensamento, tá, pessoal? Então, essa vitória do Kyle Busch aí, deixa ele aí, tá, num patamar muito, muito legal aí, tá? Como eu tava falando aqui, pessoas que tentam aí, falando assim, mas tem esse monte de vitória, não tem título, já tem 53 vitórias, tinha que ter mais título, não sei o que, não sei o que. Pessoal, não é bem assim, tá? Não é bem assim porque nós sabemos, né, que nos últimos anos, todo ano tem mudança, agora que parece que deu uma fixada aí, mas todo ano tem mudança em relação de como se chega ao campeão, tá? Como se busca o campeão da temporada, a NASCAR busca o campeonato da temporada, que é por forma de playoff. Agora tem esse negócio aí que é por o playoff e chega em Roma se todo mundo tá igual, tá? Então, assim, como eu falei no vídeo do YouTube, tá, pessoal? Tem muita coisa em questão, tá? Muita coisa em questão mesmo. O cara tem que estar no bom dia, o cara tem que estar com um bom carro, o cara tem que estar com o carro bem acertado, o cara tem que acertar os pneus, tá? Principalmente pressão de pneu. Uma pessoa, o cara pega um pneu ali na última parada ali, um pneu tá mal calibrado, um pneu furado, ou deu alguma coisa errada ali, que entra a questão sorte, o motor não pode estourar, não pode vir um carro doido que tá lá com o motor estourado e sem querer, pum, puxou, bateu, arrancou um cara que luta pelo título da corrida, como aconteceu lá na Truck Series, um cara acabou atrapalhando. Foi na Action Series. O cara acabou atrapalhando ali o vencedor. Não, foi na Truck mesmo. O cara atrapalhou o vencedor. Como foi o Matt Crafton, que não conseguia sair da 12ª posição, porque teve um péssimo final de semana, não conseguiu um bom truque. Não era o Matt Crafton que nós vimos o ano todo, né? Então, pessoal, é realmente complicado esse modo de ser campeão. Não é, é diferente, por exemplo, na Fórmula 1, né? Na IndyCar, né? Você faz um bom ano, né? E chega no final do ano, é campeão, o cara que somou mais pontos, tá? Não precisa ser mais vitórias, mas mais pontos. Então é campeão, o cara que somou mais pontos. Na NASCAR não, na NASCAR são N fatores, são vários rounds, tá? Pode estar tudo bem, pessoal, pode estar tudo bem ali no primeiro round, depois chega no outro round, tá tudo bem, chega no outro round, o carro tá horrível. Você bate, os outros batem em você, fura um pneu, você leva uma volta, não consegue voltar e é eliminado. Entendeu? Como foi? Por isso que a NASCAR, vamos só relembrar aqui um pouquinho a história, por isso que a NASCAR criou-se esses pontos de playoffs. Por quê? Porque o Matt Truex Jr. e Brad Keselowski, quando chegaram em Talladega, que era a corrida de corte ali, né? Chegaram em Talladega, os dois estavam super bem no campeonato, eram os que mais tinham vitórias, não sei o que, foram lá, acabaram sendo, e eles lá na frente lutando pela corrida, e a pessoal da Joe Gibbs fazendo anticorrida lá no fundão lá, 32º, 33º, 34º, fazendo de corrida lá no fundão. Só queria completar a corrida, não estava nem para resultado. Keselowski e Truex Jr. lá lutando pela vitória, buscando já garantidos, né? Praticamente garantidos, buscando resultado lá na frente, buscando. Um fumou o motor, o outro foi se envolver um acidente e acabou sendo eliminado. Por isso, a NASCAR falou, então vamos criar o pontos de playoffs, né? Que mesmo o cara que estiver lá na frente lá e bater, ele sai garantido pontos de playoffs. Então, pessoal, é o que eu falo, tá? Esse modo de campeonato de playoffs da NASCAR é furado, que ela vem se remendando, tá? Ela vem remendando o tipo de campeonato aí, pra talvez aquele cara que tá bem o ano todo também não sair fora, né? Uma maneira de amenizar as coisas. Mas chega em Roma e você é igual pra todo mundo. Não concordo com esse tipo aí. Mas enfim, o assunto é 200 vitórias do Kyle Busch, tá? Então, pessoal, então não tem como querer diminuir o feito do Kyle Busch, porque o Kyle Busch tem um título, tá? Não tem porquê fazer isso. Pessoal, o feito do Kyle Busch, como ele mesmo próprio falou, o Kyle Busch, tá? Ele falou que é uma marca que ele queria buscar. Como ele falou também, quando ele chegar a 100 vitórias na Xtreme Series, ele vai parar também. Então, o Kyle Busch falou que quer buscar essa marca aí. Ele queria bater o Hornady de vitórias na Truck Series, ele bateu. Ele falou que quer chegar a 100 vitórias na Xtreme Series e vai parar de correr na Xtreme Series também e vai focar na Cup, tá? Então tá próximo disso acontecer, são só mais 6 vitórias, não sei se realmente ele vai cumprir isso, mas espero. Ele falou que vai, mas vamos esperar, né? Que piloto que gosta de correr tá sempre correndo. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção também é pro talento do Kyle Busch. O Kyle Busch, ele pega um truque na sexta-feira ele pega 3 carros, tá? Ele pega um truque, o carro da Enfield e o carro da Cup, ele vai bem nos 3, tá? Quando o cara faz isso, pessoal, que o cara é um bom piloto, entendeu? Então, o cara se adapta bem nos 3 carros. Ah, mas são todos os carros de ponta. Não interessa, pessoal. Não interessa. São tocadas diferentes, tá? Carro de ponta, mas são tocadas que tem que ser frisado, que são tocadas diferentes. Ele vai montar no truque, se toca de um jeito. Vai montar no carro no Series, se toca um pouquinho diferente do carro da Cup, mas é diferente, tá? E ele vai bem nos 3 carros. Tá? Isso que é interessante também acontecer. Então, parabéns ao Kyle Busch por sua vitória de número 53 e somando as 3 categorias de vitória de 200, tá? Vamos comparar Kyle Busch com Richard Petty? Jamais, jamais, tá? Como eu já falei no Twitter, falei nos grupos de WhatsApp da vida aí, falei também no vídeo lá no YouTube, confere lá no vídeo do YouTube, tá? O feito do Richard Petty, pessoal, alguém vai bater? Não, nunca. ele não vai mais, tá? Porque o Chet Pérez também conquistou esses 200 vitórias também de forma diferente, tá? Quando era tudo diferente, a NASCAR não era nada profissional, tá? Era os negócios, se eu não me engano, eu acho que é o Bob Weezer, que ele fala, teve um ano, não lembro que ano que foi, foi 68, eu li uma matéria sobre isso, né? Que ele falou assim, é impossível correr com esse cara, e o carro dele anda muito mais que os outros, entendeu? Então, assim, é uma época diferente, é uma época que a NASCAR não tinha todo esse, o que é hoje, essas regras que tem hoje, tá, de vistoria de carro, era tudo, foi quando em 72, né, em 72, aí sim a NASCAR ficou completamente, se tornou a era moderna, que foi a era, começou a NASCAR a ser profissional, né, que aí começou a ser diferente, e quando começou a ser diferente, pessoal, o mesmo assim, o Roger Pérez não começou muito bem, não. Depois, lá no final, foi em 78 ou 76, que ele fez um ano bom lá. Mas antes, foi tudo antes da era moderna da NASCAR, tá? Então, só um pequeno... Podemos também procurar pelo em ovo lá nas 200 vitórias do Roger Pérez, tá? Teve um ano que foi de 72 corridas, o ano era de 52, 48 corridas por ano, tá? Também aí favorece, sendo que são 36, agora são 36 corridas, né? Diminui ainda mais ainda a margem aí do cara aí conquistar as 200 vitórias na Cup, só na Cup, tá? Então, pra mim, o que o Richard Pérez fez é impossível? Sim, é impossível, tá? Não vejo outro piloto fazendo, eu vou morrer e não vou ver. Eu tenho quase certeza disso, tá? Depois que eu morrer, pode aparecer outro piloto aí e fazer isso, mas eu vou morrer e não vou ver. Né? O cara fazer 20 anos, pelo menos vencendo 10 corridas aí, né? O cara vai ser 30 corridas no ano aí, então não tem como, não vai acontecer isso na NASCAR. Só se a NASCAR realmente começar a mudar demais aí nos próximos anos e acontecer, mas não vai, é difícil, praticamente impossível. Já o feito do Kyle Busch, pessoal, pode ser que sim, né? O cara pode ficar alguns anos ali na Truck Series vencendo um monte de corrida, depois ele vai para a Series vencendo um monte de corrida, depois ele vai para a Cup vencendo um monte de corrida, fazendo, né, as corridas down aí, né, fazendo Xs e Tuxis também, vencendo mais um monte de corrida e vencendo mais um monte da Cup. Aí pode ser talvez que o do Kyle Busch chegue, tá? O Kyle Busch também tem outros dados também interessantes, que é varrer, vencer no mesmo final de semana Tuxis, Xs e Cup Series. Só o Kyle Busch fez isso duas vezes em Bristol, tá? Então tá aí um outro piloto para fazer isso aí também. Quero ver quem realmente vai fazer isso aí também, que é uma maior outra marca também. Se eu fosse piloto, estivesse começando agora, eu ia falar assim, não, eu quero ir lá, que eu quero vencer corrida. E quero fazer o que o Busch fez, quero vencer as três categorias no mesmo final de semana, tá? Tá lá um recorde pra se buscar, que é legal. Ah, mas o que interessa é a Cup, pessoal. Não é só a Cup, não. Tem vida fora da Cup, tá? Na abertura lá do campeonato da Wellen Modified Tour, né, que agora se unificou, O Doug Cub foi o vencedor. O cara tem 7, 8 títulos já. O cara tá lá sendo campeão, tá feliz da vida, entendeu? Então tá lá de boa lá. Venceu a abertura do campeonato 2019. Tem grande chance de ser campeão esse ano, né? Tá com um bom carro, como sempre teve. Fez uma boa corrida, uma ótima corrida, um bom domínio dele, tá? Tem a corrida no YouTube pra vocês assistirem. Então tá lá o Doug Cub lá. Tá lá, pessoal. Frank Kimmel foi campeão 9 vezes na Arca. Então não é só Cup também não, tá, pessoal? Então tem que abrir uns horizontes também, tá? Abrir os horizontes também, abrir bem a cabecinha também, pra enxergar também que não é só Cup que realmente vale, que é importante não, tá? Quando o piloto se decide chegar na Cup e lutar pelo título da Cup, com certeza pra ele é importante lutar o título, vencer o título da Cup. Mas também temos outros campeonatos também, que é importante também, que é legal, que quem dera que se fosse como antigamente, como tínhamos na Truck Series lá, Jack Sprague, Ron Harley, Todd Bodine, né, aqueles caras, aqueles dinossauros que só fazia Truck Series e era lindo o campeonato, né, quem dera se fosse como antigamente. Daqui a pouco eu falo também sobre um anúncio do Tony Stewart, que já deu os seus pontos aí, mas ele vai falar mais tarde no Race Hub, né, no Race Hub, lá na Fox, na americana, claro, com certeza, a Fox Brasil que é um lixo. Até vai ser vendido. É por causa da Disney. Por causa da Disney que não quer mais. Enfim, deixa esse assunto pra lá. Então, parabéns ao Kyle Busch, 200 vitórias, tá, pessoal? Realmente não é fácil conquistar o que ele conquistou. Não é fácil aí vencer 200 vezes, 200 corridas aí, uma longa carreira, tá? Então, vamos ver aí que o Kyle Busch, esse número de 200 com certeza vai crescer. Coloca aí no mínimo 5 anos. Né, que o Kyle Busch continua andando aí em grande ritmo, grande estilo, andando bem na frente, tá? já assinou o contrato vitalício esse ano aí, então agora já tá com o burro na sombra, o Caio Busch. Então agora o negócio dele é correr e ser feliz, né? Então vamos ver o que acontece na temporada de 2019 para Caio Busch e os seus concorrentes. Falando em concorrentes, vamos agora falar um pouquinho, pessoal. Aprofundei muito mais o assunto Caio Busch lá no vídeo no YouTube. Corre lá e vê, tá? Arroba Leoguina, arroba Leoguina no Twitter, arroba Leoguina no Instagram. Manda conversa pra mim lá, que eu te mando o link pra vocês, se vocês quiserem, no YouTube. Bom, assunto agora playoffs, tá? O Caio Busch é o único cara que venceu duas corridas esse ano, então não tá classificado na primeira posição. Joey Logano, Denny Hamlin e Beto Keselowski. Então temos dois carros da Penske com vitórias e temos aí também... dois carros da Joey Gibbs com vitórias também, né, pessoal? Tá bem interessante esse ano aí, né? E fora isso, tá, pessoal? Fora isso daí, a Chevy ainda não venceu, né? A Chevy ainda não venceu esse ano. E daqui a pouquinho eu vou falar lá no outro bloco sobre esse assunto da Chevy. Vou seguir o assunto dos playoffs aqui. Bom, o Kevin Harvick deve estar ali louco, tá se mastigando, se mordendo para vencer uma corrida também. Tá ali na terceira posição, né? Perdão, na quarta posição, né? Ele tá na quarta nos pontos aqui, mas é na quinta depois, porque ele tá atrás dos caras que venceu a corrida, né? Então temos ali os 16 classificados até o momento. Kevin Harvick, Eric Amirola, Matt Truex Jr., Kyle Larson, Ryan Blaney, Kurt Busch, Eric Jones, Clint Bauer, Rickson Haas Jr., Jimmy Johnson, tá no top 16, tá? O Chase Elliott e o Alex Bowman, tá? Todos aí. William Byron, que tá com o seu crawl shift aí do nosso amigo Jimmy Johnson, não tá muito bem, tá apenas na 19ª posição, tá perto ali da zona de zona de classificação ali, mas tá fora. E o Anima, pessoal, tá ali na rabeta do cometa ali, né? Tá em 17º colocado, bem perto do... apenas 3 pontos atrás do Alex Bowman, que é o 16º colocado, então... Se o Alex bobeou, dançou, o Ryan Lima toma essa posição dele aí, tá? E vem todo mundo colado ali, tá? Soares, Byron, Dillon, todo mundo muito próximo ali. Aí vem o Chris Buescher, Paul Manning, Ty Dillon, o Mike Benedetto também vão puxar, vem um pouquinho bem mais atrás, com 20 e tantos pontos atrás ali. Mas tá interessante, tá legal a briga esse ano aí, tá, pessoal? O maior vencedor de estágio desse ano é quem? Sim, claro, Kyle Busch, tá? Ele venceu 4 estágios esse ano aí. Depois temos ali o Kevin Harvick com 2 e o Ryan Blaney com 2 também, tá? Bom, pessoal, tá aí o bloco da Cup Series, tá? Então parabéns ao Caio Busch pela vitória número 200, parabéns também a todos os outros pilotos que fizeram uma boa corrida, parabéns mais ainda a Penske, que veio um bom resultado, vem com bons resultados esse ano, né? Dialogando com o Beto Keselowski, tentando, se matando ali pelas vitórias, né? Como nós vimos lá em Atlanta, né? E se matando também para tentar conquistar mais vitórias. Estou gostando muito de ver o ritmo de Joe Logano e Brett Keselowski. Claro que o Ryan Blaney está um pouquinho mais atrás, mas eu penso e torço muito para que o Ryan Blaney, né, chegue próximo e também vença sua corrida esse ano, até mesmo antes da metade do campeonato regular, aí, que seria a 13ª corrida aí, né? Que vamos buscar aqui. É ali, ó, até a Coca-Cola 600 eu espero que o Ryan Blaney tenha vencido aí, ou vença também a Coca-Cola 600, que é a metade do campeonato regular, tá? Pessoal, nós já tá quase lá já, estamos chegando na metade do campeonato, regular, tá? Só para vocês se entenderem. Num quarto, vamos completar um quarto do campeonato regular para vocês se nortearem. Bom, não passa, meus amigos, já estamos já em... acabando março já, né? Daqui a pouco é os playoffs da NASCAR aí, daqui a pouco estamos cantando Jingle Bell de novo. É vida que passa. Pessoal, então daqui a pouco eu volto pra falar sobre os assuntos aí, que tem bastante coisa pra falar, tá? Eu vou falar sobre alguns assuntos aí que é notícias, tá? Então eu volto no outro bloco e vamos falar sobre coisas interessantes também.